Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil, porque somente Jesus pode salvar o Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. E veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Meus amigos, meus irmãos, estamos ainda no Sermão da Montanha. Estamos explicando os pontos controvertidos ou mal interpretados por aí do Evangelho de Jesus em espírito e verdade, isto é, à luz do Novo Mandamento. Pedi, dar-se-vos-á, isto é, Deus vos dará através dos homens, mas quem dá é Deus. Buscai e achareis, que quem busca, acha. Batei e abrir-se-vos-á, isto é, quem vai abrir? O próprio Deus que abre os caminhos, para quem faz a sua parte. Todo aquele que pede, recebe, o que busca, acha, e a quem bate, se lhe abre a porta. Portanto, isso é uma lei divina. Qual de vós dará ao seu filho uma pedra se lhe pedir um pão? Ou uma serpente se pedir um peixinho? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E agora, a regra áurea. A regra de ouro não é de Dona Áurea, não. É regra de ouro. Tudo aquilo que quiserdes que os homens vos façam, fazei-lhes também, porque essa é a lei. Ora, Jesus veio a este mundo numa missão sacrificial para vencer o último inimigo, a morte, e venceu. Achavam que matando Jesus resolviam tudo, mas não resolveram não, porque depois de crucificado Jesus reapareceu mais vivo do que antes. Aí os representantes de Deus daquele tempo, que levaram Jesus a essa morte infamante, que não foram os romanos não queriam se meter nisso. Todos eles se conluiaram e obrigaram Pilatos a condenar Jesus, porque eles não podiam condenar. Mas o Pilatos ainda fez tudo para tirar o corpo fora. Então, tanto insistiram que Pilatos cedeu e mandou crucificar Jesus. Por quê? Porque Jesus ensinava umas coisas que não convinham. Basta ver o processo. Se vocês lerem o processo de Jesus, vocês acham graça. Três fundamentais acusações. Jesus herege. Segundo, feiticeiro, porque Jesus curava cego, fazia andar paralítico. Mandava o mar se acalmava. Ressuscitava os mortos, aparentemente mortos. Então é diabo, diabo. Então Jesus feiticeiro. E eles não podiam fazer nem um centésimo. Se eles dessem uma ordem qualquer, como Jesus deu à sogra de Pedro, chegou lá e disse, febre, sai dela. A febre foi embora. Se eles fossem lá fazer o mesmo, ela morria de febre. Só para chatear. Terceiro, Jesus ladrão. Por que Jesus ladrão? Porque eles achavam que os donativos só podiam ser dados diretamente a ele. Jesus aceitava donativos e mandava os discípulos distribuir entre os pobres da cidade, se tivesse. Ora, neste mesmo sermão, famoso Sermão do Monte, não era que fosse um monte assim, como Corcovado, era uma elevaçãozinha. Mas qualquer subidinha naquele tempo era uma montanha. Então ficou o nome Sermão da Montanha. Porque se fosse muito alto, como é que Jesus ia falar para baixo sem microfone? Era assim uma encostazinha, eu sei porque eu estava lá, né? Então Jesus dizendo, se amardes somente aqueles que vos amam, se saudardes apenas aqueles que vos saúdam, o que é que fazeis de especial? Como quem diz prevendo o que ia acontecer, porque ele via no futuro, se o católico amar somente o católico, faz nenhuma vantagem. Se o espírita só fizer bem ao espírita, onde é que está o valor? Sem nenhum. E assim judeu para judeu, protestante para protestante, umbandista para umbandista. A vantagem é como faz a RBV, juntar todo mundo e dizer, venham de lá! Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai! Pois bem, aí está o segredinho. Eu sei que todo mundo quer ter saúde, quer ter seu dinheirinho, e bastante para não ficar enxovalhado perante os credores. Todo mundo quer ter o seu chãozinho para plantar umas coisinhas, uns legumezinhos. Todo mundo quer, enfim, uma vidinha equilibrada. Ué, é um direito que Deus dá a seus filhos, que se os homens não fossem tão tratantes, não havia um homem que não tivesse o seu cantinho, com a sua casa, a sua família. Pois está aqui. Qual de vós dará a seu filho uma pedra se lhe pedir pão? Meu pai é capaz disso. Mãe, então, que é uma só, essa, então, se puder, tira o próprio coração e bota no fogo para o filho comer. Como a serpente se pedir um peixinho? Se vocês amam tanto aos seus filhinhos, quanto mais o Pai que está no céu. Então vem a receita. O que é que você quer? Ser feliz? Faça o seu próximo feliz. Você não gosta que falem mal de você? Não fale mal do seu próximo. Você não quer ser odiado? Não odeie ninguém. Você não quer ser roubado? Não roube ninguém. Você não quer que contem seus segredos? Não conte os segredos de ninguém. Então vem a máxima de São Paulo, inspirada em Jesus. Que ninguém se iluda porque de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Semeia o bem, colhe o bem. Semeia o mal, colhe o mal. Na lei do retorno. Eu sei que ninguém se sente culpado de nada. Mas vamos ser humildes para compreender que tudo que nos está acontecendo de mal, eu falo no campo individual. O meu caso, por exemplo, é diferente. Eu sou obrigado a dar a verdade, e a verdade incomoda aos donos dela. Mas individualmente, cada um colhe exatamente aquilo que semeia. Mas Deus é tão bom que dá sempre oportunidades para a pessoa se reabilitar. Porque sem reencarnação, Deus seria de uma estupidez que eu mesmo diria, Deus, pode se aposentar e limpar as mãos à parede. Mas não, Deus não é o que ensinam por aí, não. Porque a tal história, eles falam, pregam e não querem ser contrariados. Mas eu digo assim, por que nasce uma criança cega? Que pecado cometeu a criança no ventre materno para nascer cega? E já nasceu cega, onde é que pecou? No ventre materno. Por que é que nasce um mudo, um gago, um surdo? Por quê? Por que nasce um aleijado, um paralítico? Por quê? Sem reencarnação, essas coisas não teriam resposta. Mas é onde vem nosso Mestre Jesus. Trata logo de te harmonizar com teu adversário para que o juiz não te ponha na cadeia e não sairás da prisão até que pagues o último centil. O que quer dizer isso? Não é o juiz que trabalha ali no Tribunal de Justiça, não. A prisão também não é na Frei Caneca. Teu espírito ficará endividado se não fizeres o bem. Então voltará à prisão e não sairá dela. Qual é a prisão? É o corpo de carne e osso. Corpo miserável que ora tem gripe, ora tem trombose, ora tem metástase, metastática, estática, sorumbática, escalafobética. Esse aqui é o corpo humano. Reumatismo, artéria esclerose, tuberculose, lepra, câncer, cravos, espinhos e manchas. É essa prisão a que Jesus se referia. E é mesmo aqui para nós uma prisão miserável. O espírito fica aprisionado no corpo e enquanto isso o urubu voa. O urubu que come carniça está aí voando. E a gente fica urubu servando. Urubu! Tem que andar de bonde, de lotação, de trem, para entrar no trem é de chuteira, né? É essa a nossa vida. Prisão. Por quê? Porque o espírito, enquanto tiver dívidas, reencarna na prisão do corpo. E passa por essas coisas todas que vocês sabem. Todo dia essa história. Vai lá dentro, sai, sai, vai lá dentro. Toma banho, enxuga, sai, volta, suja. Entra, vai, toma banho, veste, sai. Entra, vai, vem. É duro. Porque chega um ponto que a gente tem vontade de perder a paciência. É assim. Essa é a prisão do corpo. O corpo que aprisiona o espírito. Então, para a gente se livrar dessa prisão, trate de fazer o bem para não precisar mais reencarnar. Israel, viva ele, bebê!